Seção 31 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Seção 31. Mima Fatasha, de José de Almada Negreiros. Ela marcara-lhe na véspera aquele rendezvous no muro do cemitério. De feito, ele tornara a escrava de uma cigana a sua alma apaixonada de uma rainha loira, senhora de todas as ciganas. Fora dela desde o dia em que, seguindo o ritmo acanalhado das ancas desconjuntadas, ficou enfeitiçado por aqueles dentes brancos, ferindo lume no colar de pederneiras. Sentiu desejos de morder aqueles lábios, ardendo vermelhos incêndios de beijos e as faces fumadas do lume daquela boca. E estranhava o seu coração, vencido pela monotonia dos berros das cantorias, com os acompanhamentos de urros de pandeiro. Enfeitiçara-o aquela vagabunda de olhos perdidos, compondo as tranças nos fundos dos caldeirões de cobre, onde durante o sol um tisnado cigano consumia as horas em maçadoras marteladas. Encantara-o aquela feiticeira, afiando as tranças nos lábios molhados da saliva, e nas danças o tic-tac metálico das sandálias, matracas tagarelas a cantar nas lajes, onde tinham tilintar jovial, e os pulsos, cingidos de guizos, eram um concerto de amarelos canários contentes da gaiola. E mais bela do que nunca, no chafariz real, de saias arregaçadas, a lavar as pernas da poeira das estradas, e belamente descomposta a enfiar as meias muito grossas, vermelhas, da cor das papoulas, e a dar um nó cego num retorcido nastro branco, muito negro, a laia de liga muito acima do joelho. E tem graça que a sua morenez não era por via do sol, pois toda ela era queimada. Quem a visse trepar nas amoreiras e despilas das amoras que lhe ensanguentavam os lábios e as faces e os dedos, sem cuidar no vento que lhe levantava as saias, teria tido como ele um sorriso de desejos. Iria como ele fingir a cesta por debaixo da linda amoreira. E na descida, com a saia erguida, a laia de cabaz, meio tonta, meio embriagada pelas amoras em demasia, vê-la-ia tão bela como em sonhos se desenha uma mulher para nós. E escarranchada no tronco, deixava-se escorregar lentamente. Mas teve subida forçada por via da haste que ficava em riba. Depois, pendurou-se de um galho rijo, abriu as mãos e foi de vez chapar-se na relva. E de bruços, como uma cabra a espojar-se, começou de juntar os frutos espalhados. E os seus olhos de gata que brinca nos telhados vermelhos com a lua branca, mais do que amoras colhiam. Fim da seção 31.